rede e a lua que me desce apenas a resposta. Queria que ela dissesse que você se importa. Apenas sei que o meu caminho é início sem volta. Querendo estar longe de ti, eu bato a sua porta. Pra te dizer que nada pode ter algum sentido. Já não há motivo, já não tem mais graça. Sem você me sinto tão perdido, andando pela praça. Eu não consigo enxergar direito o caminho. Perdi o meu ninho, meu coração chora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora. Perdi a lua que indicasse então uma morada. No meio dessa escuridão, pensando em minha amada. Não pude entender ao certo o que ela murmurava. Porque a voz do meu amor no coração gritava. Pra te dizer que nada pode ter algum sentido. Já não há motivo, já não tem mais graça. Sem você me sinto tão perdido, pela praça. Eu não consigo enxergar direito o caminho. Perdi o meu ninho, meu coração chora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora. Pra te dizer que nada pode ter algum sentido. Já não há motivo, já não tem mais graça. Sem você me sinto tão perdido, andando pela praça. Eu não consigo enxergar direito o caminho. Perdi o meu ninho, meu coração chora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora.